Ano é certo que eu vivi. Olha o progresso, tá vindo comigo. Passando, passando o pacote. Pego dinheiro, minha droga, meu vício. Falaram pra mim, mas eu não acredito. É que eu pego pesado comigo. Tava no meu corre do jean. Meu melhor amigo, esse Mike. Vivendo e ganhando em Nike. Tamo já pronto pro fight. Magic time, se arruma B.O. Guarda esse fogo com Spike. E visto no time, é sempre melhor. Derrubando o mundo nesse Nike show. Essa porra, mundo mais. Mama, singa, besta na cara dela. Ela olha de cantinho, tá descendo toda a guela. Mama, singa, besta na cara dela. Ela olha de cantinho, tá descendo toda. Yeah, vibe infinita não cai. Dropo no beat do Spice. Copo com bala e lantern. Mistura tabaco com dry. Tocando o woman don't cry. Fumando mais que o Bob Marley. Limpo um pedaço de mole. Furou com brasa meu design. Anja, puta é safada demais. O pumba lá pumba nós faz. Vocês vê só na timeline. Ela tem a senha do wi-fi. Mas 160 no pai. Na velocidade essa mina é sagaz. Minha vida é bandida, ela é bom, eu sou cai. Porque eu sou recai e o meu drip não cai. Eu fico mó chave de Adidas online. De Oakley na cara, se clope. Não te está marcando a minha Glock. Pulou no seu bloco, cê corre. Hoje eu jogo no bigode. Porque sou rico, ela fode. Olha o tipo Jackie Chan. Foda modelo só pelo Ibope. Ela se amarra na bay. Ando no baile de Gucci ou bay. Nunca recebo pelo Big Bay. Papers no saco usando e-mail. Fumando igual Bob Marley. Enfeita do Vivier. Bicho mamando perfeito, amém. Ela se molha no meu carrier. Bicho do Spike já sabe que é bom. Diamante acende muito na minha show. Hit molhado depois do show. Ela sentando parece um show. Juju na cara ciclope. Tamo estourando igual pop. O Gui já lançou meu card. Se tu na régua essa puta quer fuder. Juju na cara ciclope. Faço pra gastar no dream, yeah, yeah. Baby é do Tennessee, yeah, yeah. Pego e jogo Hennessy, yeah, yeah. Joga esses peitos em mim, yeah, yeah. Bola pra próxima B, yeah, yeah. Baby é do Tennessee. Te faço gritar em latim. Pego e jogo Hennessy. Ok, ok. Tenta, mas se não tem drip. Aí. Derruba mesmo, não vai sobrar um. Vou botar minha lancha no mar, fica rico e comprar uma casa na sul. Vou me chamar de preto rico. Os haters tão puto comigo. Mulher que eles amam pagar, ama assim, tá gostoso, mas é só comigo. Tô preocupado, eu já sou milionário, mas sempre quebrado, eu conheço esses caras. Baile lotado, bandido armado, em qualquer estado eu boto a minha cara. Mas o Fidelis, cê acha que é quem? Eu duvido que já foi pra Febem. Olha, te juro, nem sou de falar, mas tem tapa em peitar que eu te mostro. Meu juro, não é todo safado. Nem vem ter tapa do meu lado. Um dia eu te mostro meu corre, mas enquanto isso cê fica de lado. Esse ano é certo que eu vivi. Olha o progresso, tá vindo comigo. Passando, passando o pacote. Pego dinheiro, minha droga, meu vício. Falaram pra mim, mas eu não acredito. É que eu pego pesado comigo. Tava no meu corre do jean. Meu melhor amigo, esse Mike. Vivendo e ganhando em Nike.